Ficheiro 57, página 465, capítulo 24, o Bois de Boulogne. A visita de Monsieur Forest foi apenas o primeiro de uma série de acontecimentos extraordinários. Está um indivíduo italiano lá embaixo, madame, informou-me Magnus. Recusou-se a dar-me o nome. Havia uma expressão contrariada na boca do mordomo. Imaginei que, se o visitante não quis dar o seu nome, fora mais do que propenso a dar ao mordomo várias outras palavras. Isso, associado à designação indivíduo italiano, foi o suficiente para me dar uma pista da identidade do visitante. Assim, foi relativamente com pouca surpresa que entrei na sala de estar e encontrei Carlos Stuart em pé junto à janela. Ele girou-nos calcanhares quando eu entrei, com o chapéu nas mãos. Obviamente ficou surpreendido ao ver-me. A boca abriu-se por um segundo. Depois recuperou a compostura e fez uma breve e rápida reverência para me cumprimentar. Milord Brough Tuarach não está em casa? Perguntou. As suas sobrancelhas uniram-se de insatisfação. Não, não está, disse eu. Aceita um refresco, Alteza? Olhou com interesse em redor da sala de estar, ricamente mobilada, mas abanou a cabeça. Pelo que eu soubesse, ele só tinha estado naquela sala uma vez, quando veio por cima dos telhados do seu rendezvous com Louise. Nem eu, nem Jamie acharam apropriado que fosse convidado para os jantares aqui. Sem o reconhecimento oficial de Louise, a nobreza francesa desprezava-o. Não. Obrigado, Madame Fraser. Não me vou demorar. O meu criado está à minha espera lá fora e é um longo trajeto até ao lugar onde moro. Queria apenas fazer um pedido ao meu amigo James. Ah, bem, tenho a certeza de que o meu marido teria prazer em atender Vossa Alteza, se ele puder. Respondi cautelosamente, imaginando qual seria o favor. Um empréstimo, talvez. As informações colhidas por Fergus recentemente incluíam um número considerável de cartas impacientes de alfaiates, fabricantes de botas e outros credores. Carlos sorriu, a expressão alterando-se para uma doçura surpreendente. Eu sei. Não posso dizer-lhe, madame, o quanto estimo a devoção e os serviços do seu marido. A visão do seu rosto leal aquece-me o coração na solidão do meu atual ambiente. Oh! Exclamei. O que eu peço não é algo difícil, assegurou-me. É que eu fiz um pequeno investimento, um carregamento de vinho do Porto engarrafado. Deveras, disse eu, que interessante. Murtagh partira para Lisboa naquela manhã, com frascos de extrato de urtiga e de garança na bolsa do quilte. É um pequeno favor. Carlos abanou a mão, nobre, desdenhando o investimento de cada centavo que conseguira tomar emprestado. Mas eu queria que o meu amigo James realizasse a tarefa de desfazer-se da carga assim que ela chegar. Não é apropriado, sabe? E nesse ponto ele endireitou os ombros e levantou o nariz apenas um pouquinho, quase inconscientemente, para uma pessoa como eu ser vista envolvida com o comércio. Sim, compreendo perfeitamente, Alteza, disse eu, mordendo o lábio. Perguntei-me se ele havia expressado esse ponto de vista ao seu sócio nos negócios Saint-Germain, que, sem dúvida, considerava o jovem pretendente ao trono escocês uma pessoa de menor importância do que qualquer um dos nobres franceses que se envolviam em comércios de corpo e alma, sempre que a oportunidade de lucro se oferecia. Vossa Alteza está sozinha nesse empreendimento? Perguntei inocentemente. Ele franziu ligeiramente a testa. Não, tenho um sócio, mas é francês. Eu preferia confiar os rendimentos da minha iniciativa nas mãos de um compatriota. Além do mais, acrescentou pensativamente, ouvi dizer que o meu caro James é um comerciante muito astuto e capaz. Talvez ele consiga aumentar o valor do meu investimento através de uma venda judiciosa. Imaginei que quem quer que lhe tivesse falado da capacidade de Jamie não se preocupara em acrescentar a informação de que provavelmente não havia nenhum outro comerciante de vinho em Paris com quem Saint-Germain menos simpatizasse. Ainda assim, se tudo funcionasse como planeado, isso não teria importância. E se não funcionasse, provavelmente Saint-Germain resolveria todos os nossos problemas, estrangulando Carlos Stuart, quando descobrisse que este último contratara a entrega da metade do seu exclusivo Porto Gostos ao seu mais odiado concorrente. Tenho a certeza de que o meu marido fará todos os possíveis para dispor a mercadoria de Vossa Alteza com o máximo de benefício para todos os envolvidos, disse eu, falando a mais pura das verdades. Sua Alteza agradeceu-me educadamente, como convinha a um príncipe, aceitando o serviço de um súbdito leal. Fez uma mesura, beijou-me a mão com grande formalidade e partiu, com infindáveis protestos de gratidão a Jamie. Magnus, não parecendo nem um pouco impressionado com a visita real, fechou-lhe a porta nas costas. Nesse dia, Jamie só voltou para casa quando eu já tinha adormecido, mas contei-lhe durante o pequeno almoço sobre a visita de Carlos e o seu pedido. Meu Deus, será que Sua Alteza vai contar ao Conde? Disse ele. Após ter garantido a saúde dos seus intestinos, comendo as suas papas de aveia rapidamente, continuou com um pequeno almoço francês de pãezinhos com manteiga e chocolate fumegante. Um largo sorriso atravessava-lhe o rosto, enquanto contemplava a reação do Conde, tomando pequenos goles de chocolate. Será que é crime de lese majesté surrar um príncipe exilado? Porque se não for, espero que Sua Alteza tenha Sheridan ou Balhaldi perto dele quando Saint-Germain souber disto. Novas especulações ao longo dessa linha foram abreviadas pelo barulho repentino de vozes no corredor. Um instante depois, Magnus surgiu à porta trazendo um bilhete na bandeja de prata. Com licença, milord, disse ele com uma reverência. O mensageiro que trouxe este bilhete insistiu para que lhe fosse entregue imediatamente. Com as sobrancelhas erguidas, Jamie tirou o bilhete da bandeja, abriu-o e leu-o. Raios! Disse contrariado. O que foi? Perguntei. Não são notícias de Murtagh tão depressa, ou são? Ele abanou a cabeça. Não. É do contramestre do depósito. Problema nas docas? Uma estranha mistura de emoções era visível no rosto de Jamie, a impaciência lutando com o divertimento. Bem, não exatamente. O fulano meteu-se numa confusão num bordel, ao que parece. Humildemente, pede-me perdão, indicou com ironia o bilhete, mas espera que eu possa ir lá dar-lhe uma ajuda. Por outras palavras, traduziu embolando o guardanapo ao levantar-se, se eu poderia pagar a conta. E podes? Perguntei, achando graça. Ele riu com sarcasmo e sacudiu as migalhas do colo. Acho que vou ter de pagar, a menos que queira supervisionar o depósito eu mesmo, e não tenho tempo para isso. Franziu o cenho, enquanto repassava mentalmente as tarefas do dia. Era uma função que podia levar algum tempo, e havia outros pedidos de mercadorias sobre a sua mesa, capitães de navios que aguardavam nas docas e barris à espera no depósito. É melhor levar o Fergus comigo para entregar recados, disse resignado. Talvez ele possa ir a Montmartre com uma carta, caso eu não tenha tempo. Corações bondosos valem mais do que coroas, disse eu a Jamie, enquanto ele estava parado junto à secretária, folheando melancolicamente a impressionante pilha de documentos que o aguardava. É mesmo? Disse ele. E de quem é essa opinião? Alfred, Lord Tennyson, creio. Acho que ainda não nasceu, mas é um poeta. O tio Lamb possuía um livro de poetas ingleses famosos. Havia um pouco de Burns lá também. Lembro-me, é um escocês, expliquei. Ele disse: liberdade e uísque andam juntos. Jamie riu ironicamente. Não sei dizer se ele é um poeta, mas é um escocês. Sorriu e inclinou-se para me beijar na testa. Estarei em casa para o almoço, modubino. Cuida-te. Terminei o pequeno almoço e, economicamente, acabei com a torrada de Jamie também. Depois fui gingando para o andar de cima, para a minha sesta matinal. Eu tivera pequenos episódios de sangramento desde o primeiro alarme, embora nada além de uma ou duas nóduas, e absolutamente nada por várias semanas. Ainda assim, mantinha-me de repouso, na cama ou na chaise longue, a maior parte do tempo. Só me aventurava no salão para receber visitantes, ou na sala de jantar para fazer as refeições com Jamie. Quando desci para o almoço, no entanto, vi a mesa posta para uma pessoa. Milord ainda não voltou? Perguntei surpreendida. O idoso mordomo abanou a cabeça. Não, milady. Bem, imagino que logo estará aqui. Mande guardar a comida para ele quando chegar. Eu estava demasiado faminta para esperar por Jamie. Os enjoos tendiam a retornar se eu passasse muito tempo sem comer. Após o almoço, deitei-me para repousar outra vez. As relações conjugais estavam temporariamente suspensas. Não havia muito que fazer na cama, além de ler ou dormir, o que significava que eu fazia muito de ambos. Dormir de barriga para baixo era impossível. De costas, desconfortável, já que fazia o bebé contorcer-se. Consequentemente, deitava-me de lado, dobrando-me em volta do meu crescente abdômen, como um camarão em volta de uma alcaparra. Quase nunca dormia profundamente, mas tendia a dormitar, deixando a mente vaguear para os movimentos erráticos e delicados da criança. Em algum lugar dos meus sonhos, achei que sentia Jaime perto de mim. Mas quando abri os olhos, o quarto estava vazio. Fechei os olhos de novo, embalada, como se eu também flutuasse sem peso no mar com a temperatura do sangue. Finalmente, no fim da tarde, fui acordada com uma delicada batida na porta do quarto. Entre, disse eu, piscando os olhos. Era o mordomo, Magnus, desculpando-se e anunciando mais visitas. É a princesa de Rohan, madame, disse. A princesa queria esperar até que a senhora acordasse, mas quando madame d'Arbanville chegou, entretanto, achei que talvez. Tudo bem, Magnus, disse eu, sentando-me com dificuldade e colocando os pés para fora da cama. Vou descer. Eu gostava de receber visitas. No último mês, havíamos parado de realizar jantares e festas, e eu sentia falta da agitação e das conversas, por mais tolas que fossem. Louise vinha com frequência, regalando-me com os últimos mexericos da corte. Mas já havia algum tempo que eu não via Marie d'Arbanville. Perguntei-me o que a traria aqui hoje. Eu estava suficientemente desajeitada para descer a escada devagar, o meu peso fazendo os degraus ranger sob a sola dos meus pés a cada passo. A porta de almofadas da sala de visitas estava fechada, mas ouvi claramente uma voz no interior. Você acha que ela já sabe? A pergunta, feita no tom de voz baixo que pressagia os mexericos mais escandalosos, chegou a mim quando eu estava prestes a entrar na sala. Ao invés disso, parei na soleira, fora do alcance da visão. Fora Marie d'Arbanville quem falara. Bem-vinda em todo o lado por causa da posição do seu idoso marido e muito afeita à vida social, até para os padrões franceses, Marie ouvia tudo o que valia a pena ser ouvido nos círculos de Paris. Já sabe do quê? Desta feita foi Louise a falar. A sua voz, alta, sonora, possuía a perfeita autoconfiança da aristocrata inata, que não se importava com quem pudesse ouvir o que dizia. Ah, você ainda não sabe? Marie agarrou-se à oportunidade como uma gatinha, encantada por achar um novo ratinho para brincar. Meu Deus, é claro! Eu mesma só soube uma hora atrás. E veio a correr até aqui para me contar tudo, pensei, o que quer que fosse. Achei que tinha uma hipótese melhor de ouvir a versão não expurgada onde estava, no corredor. Trata-se de Milord Brochtuarach, disse Marie. Eu não precisava de a ver para a imaginar inclinada para a frente, os olhos verdes correndo de um lado para o outro, saltando de prazer com as novidades. Hoje de manhã desafiou um inglês para um duelo por causa de uma prostituta. O quê? O grito de surpresa de Louise abafou a minha própria respiração sufocada. Agarrei-me a uma mesinha. Pontos negros flutuavam diante dos meus olhos, enquanto o mundo parecia desaparecer sob os meus pés. Sim, dizia Marie. Jacques Vincennes estava lá. Contou tudo ao meu marido. Foi naquele bordel perto do mercado de peixe. Imagine ir a um bordel a esta hora da manhã. Os homens são tão estranhos. De qualquer forma, Jacques estava a tomar uma bebida com Madame Elise, a dona, quando de repente se ouviu um grito pavoroso no andar de cima e todo o tipo de gritos e pancadas. Parou para recuperar o fogo e para dar um efeito dramático. E eu ouvi o som do líquido sendo servido. Assim, Jacques, é claro, correu para as escadas. Bem, de qualquer forma, isso é o que ele diz. Acho que, na verdade, ele se escondeu atrás do sofá. É um grande covarde. E depois de mais gritos e pancadaria, ouviu-se um barulho terrível e um oficial inglês foi empurrado escada abaixo, seminu, sem peruca, cambaleando e batendo contra as paredes. E quem aparece no alto das escadas parecendo o vingador de Deus, senão o nosso Petit James? Não. E eu teria jurado que ele seria o último. Mas continue, o que aconteceu depois? Uma chávena tilintou suavemente contra um pires e de seguida ouviu-se a voz de Marie, livre das modulações da descrição pelo absoluto empolgamento. Bem, o sujeito chegou ao pé da escada sem cair, por algum milagre. Virou-se instantaneamente e olhou para Lorde Duarach. Jacques diz que o sujeito estava demasiado controlado para alguém que acabara de ser pontapeado escada abaixo com as calças abertas. Ele sorriu, não um verdadeiro sorriso, sabe, mas daquele tipo asqueroso, e disse: Não há necessidade de violência, Fraser. Você podia ter esperado a sua vez, não é verdade? Pensei que já tivesse o suficiente em casa, mas alguns homens só têm prazer quando pagam por ele. Louise emitiu alguns ruídos de espanto. Que horror! O canai! Mas, claro, não se pode censurar, Milord Tuarach. Pude ouvir a tensão na sua voz, conforme a amizade lutava com a necessidade de falar da vida alheia. Como era de se esperar, a bisbilhotice venceu. Milord Tuarach não pode desfrutar os favores da sua mulher no momento. Ela está grávida e a gravidez é perigosa. Então, é claro, ele foi aliviar as suas necessidades num bordel. Que homem agiria de outra forma? Mas continue, Marie. O que aconteceu depois? Bem, Marie inspirou fundo antes de atingir o ponto alto da história. Milord Tuarach desceu as escadas a correr, agarrou no inglês pela garganta e sacudiu-o como um rato. Non, c'est pas vrai. Sim, foram necessários três criados da Madame para o segurar. Um homem tão grande e maravilhoso, não é verdade? Com um ar tão feroz. Sim, mas e depois? Bem, Jacques disse que o inglês ficou a arquejar por uns instantes. Depois endireitou-se e disse a Milord Tuarach: Já é a segunda vez que quase me mata, Fraser. Um dia destes vai consegui-lo. Então, Milord Tuarach praguejou, naquela terrível língua escocesa de que eu não entendo uma palavra, livrou-se dos homens que o seguravam, deu um chapadão no rosto do inglês com a mão sem luva. Luís sufocou um gritinho diante do insulto e disse: Amanhã o nascer do sol testemunhará a tua morte. De seguida virou as costas e subiu as escadas a correr. O inglês Foi-se embora. John disse que ele estava lívido. Não é de admirar, imagine. Eu imaginava muito bem. A senhora está bem, madame? A voz ansiosa de Magnus abafou as subsequentes exclamações de Louise. Estendi a mão, tateando, e ele agarrou-a imediatamente, colocando a outra sob o meu cotovelo para me apoiar. Não, não estou bem. Por favor, podia dizer isso às senhoras? Fiz um gesto fraco, indicando a sala de visitas. Claro, madame. Logo em seguida, mas deixe-me levá-la ao seu quarto primeiro. Por aqui, chère madame. Conduziu-me pelas escadas, murmurando palavras de conforto enquanto me amparava. Acompanhou-me até à chaise longue do quarto, onde me deixou, prometendo enviar uma criada imediatamente para me assistir. Não esperei pela ajuda. Depois do choque inicial, conseguia movimentar-me bem. Levantei-me, atravessei o quarto até onde estava a minha pequena caixa de remédios sobre o toucador. Não sentia que ia desmaiar agora. Mas havia um frasco de amónia na caixa que eu queria ter à mão, só por garantia.